Galera do Quarto. Perdi o sono outra vez. Hoje esses cara preta vai queimar. Porque são 2 da manhã e eu tô aqui com outra garrafa de vodka, de vodka. Sou mais um maloqueiro na quebrada que tá virado desde outras madrugadas. Depois da 11 já não pensa mais em nada, só quer viver que a vida é única, é única. Eu e meu desprazer é o que me faz sentir prazer, é o que me faz enlouquecer. É pra viver que a vida é única, é única. Solta esse cabelo e vem, e hoje eu vim pra bagaçar nessa zorra. Nós tá solteiro, deixa o som bater neném. Até a polícia chega, se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar. Oh, oh, oh, oh. Hoje eu quero ver esses cara preta queimar. Deixa os cara preta queimar, queimar, queimar. Mais uma vez o sol nasceu, a noite vira dia. Eu e meu desprazer e a sua ousadia. Liga pra nada não, que tá bom, toca o som. E quem não tá bebendo, bota fogo no tubão. Joga esse cabelo e vem, chega mais perto do meu colo, neném. E joga esse cabelo e vem, se quiser ir pra onde eu vou, tudo acaba, tudo bem. Aqui não é Hollywood, mas a cena nós roubou. Bate a taça, faz um brinde a quem é merecedor. Eu tô de boa com o Pisquilo e o Donguinho, fazendo a rochadeira com amor. Solta esse cabelo e vem, que hoje eu vim pra bagaçar nessa zorra. E nós tá solteiro, o som bater neném. Até a polícia chegar, se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar. Oh, oh, oh, oh. Hoje eu quero ver esses cara preta queimar. Deixa os cara preta queimar, queimar, queimar. Deus é maravilhoso, parceiro! Ô, irmão, jacaré que vacila na quebrada vira bolsa de madame, parceiro. Tá ligado, não?